Hey, Hey. Respeito vai, logo cola a ofensa. Intolerância avança, resolvendo a violência. Vergonha, sentença, humilhado, segue o fraco. Tretou, não foi pã, se fudeu, foi zoado, julgado. Culpado sem direito a recorrer pro CV. Ter dinheiro é diferente de poder. Vem trator, passa em cima, vai, faz chacina. Noite cai, vão atrás de caçar de carabina. Preparado pro combate pra não tomar prejuízo. Será que você tá preparado pro inimigo? Sentado na calçada, você e seus amigos. Moscando na tragada, moscou mó delírio. Céu enfumaçado, cachimbo, cagueta. Acendeu, poluiu, consumiu, aí já é. Qual é sua meta, moleque, me explica. Enquanto o mundo gira, você fuma e parasita a vida na periferia. Tá pensando o quê? Não se programou, vacilou, vai sofrer. Contar com a sorte por aqui só se for louco. Corre que seu berço não é de ouro. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Ó, liga lá, veja só quem é o trouxa. Às 10 da manhã, zóia azul, tira onda no bar. Na porta da facu, sentado à mesa. Playboy ri à toa, maconha e cerveja. Se dedica pra quê? Se é tudo gozolândia. Rezou pro pai morrer, zóia azul que é herança. E você tá no pano de quem ou do quê? Bem louco, fudido, sorrindo. Porque pra resolver quer PT, justo quem se liga. Pra onde você for, sua cor atrai polícia. Barão faz lei pra te fuder, você não entende. Que o peso do martelo pra nós é diferente. Dinheiro sem poder não adianta. Fiança livra um, mais de mil vai pra tranca. Enquadrar nossos moleque, barão quer, muitos querem, veja bem. Preto e pobre na cadeia aos 16. Se a ideia convém, nesse momento então me escuta. Esquece os B.O., tira a toca, esconde as luvas. A vida é muito mais cabulosa que cê pensa. Sai dessa, mó grupo, maluco se orienta. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Supere a ilusão e o veneno, só veneno. E toda a fantasia que está vivendo. Quem falou que proceder é desse jeito, Jão? Que vacilão é quem tem um diploma na mão. Sempre quero o melhor, mas é o pior. Faz da vida um nó, gente, assim cedo vira pó. Um desperdício só, viver é coisa melhor. Dá mó dó o sofrimento que faz ao redor. Zé Povinho quer o seu sucesso. Abraça. Esse caminho, o final é cara na vala. Tem outra forma de respeito, moro. Mostrar a si mesmo como vira no jogo. Moral verdadeira, viver sem fronteira. Da vida derradeira, uma lembrança passageira. Vai brilhar na multidão na hora certa. Somente os escolhidos, me disse um poeta. Esperto e preparado para a guerra sincera. Aquela que liberta o coração e a mente da merda. Olha os patrícios, veja bem quem se ferra. Pelo amor, já não basta a miséria. Migalha, anistia, doação pra família. Alimento hoje e a morte no outro dia. Os coxinhas cada vez mais violento. De segunda a segunda, os dias são sangrento. Amanhã acende vela, reza, faz promessa. O pai é mais frio, vive em estado de alerta. Mas você não se interessa, Jão. Pra onde vai, já foram uma par de mão. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai desse jeito, Jão? Desnorteado na nóia, o mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga.